Super Rottweiler. O cachorro doido do Pará. Pega, meu cachorro, pega. Vai pegar o meu Roger! Tô realizando um sonho e eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Em breve nos cinemas, Pierre o Impossível. Empresário Moisés, sua primeira dama tem com a gente também, Larissa, Felipe, o Magno, o Bots, o Eric V. Preciso de tem com a gente também na área, valeu. Merda comigo, eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. E aí, bebê? Eu sozinho boto minha vida em perigo. Meu parceiro Tarcísio, homem do posto. Perigo. Tem com a gente também na área, meu Tarcísio. Sem o real no bolso, no dia de pagar, eu vou lá e pego de novo. Aê, tadinho da Jota. Ou ele me ama ou ele me mata, mas acho que ele me ama, que eu também amo ele. Toda a equipe, eu sou o Rubi. O ano sai com a gente, o Leandro. Semana, o Charles, final o parceiro. De semana. E hoje é sexta-feira. Pega o carro de amiga. Bora de menor, tamo junto. Esse é Hot Vai na Vez. Lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. O Raia, Priscila, o Robert. E a Ellen, a gente também, valeu. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Família Fogo no Parquinho. Tem com a gente frente a frente também, valeu. Esquecer sua ex-mulher. Vem pro cabaré. Renato solteiro. Vem pro cabaré. E aí, Tarcísio, homem do povo. Quer esquecer sua ex-mulher. Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Aqui é assim. Só tem mulher gostosa. É o reduto das poderosas. Aê, garçom, me traz uma dose. Rosaí, de Luiz, que deixa ela. Sai com a gente, sua, sua esposa, Dilene. Vamos botar com a gente. Que gostosa. O Tita, junto com o Tio Menor, sai com a gente também, baratinho. E aí, gordo Mix, é? A família Maguaré, Maguaré, Maguaré. O Ira Boy. Senta na voz, senta na voz, senta na voz. Pode sentar, bebê. O Rai tem com a gente, a Priscila, o Robert, a Ellen, quebra gelo. Tem com a gente também na área, valeu. Bora, Mutuca! E a gente deixa o convite pra galera. E amanhã, segunda-feira, tem a volta da Rottweiler aqui, viu? Rottweiler, DJ Tom Máximo da Carroça e o DJ Michel do Cinema. Vai ser bagulho doido. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Chama, que minha bunda balança, tô louca de lança. Chama, ó, oh, que minha bunda balança. E o que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo com as ideias, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo com as ideias, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo. Minha amiga Bruna, vem com a gente também. Ela é Vanessa. As meninas do Lado Ponte. Vem com a gente. Vem, DJ, me arrasta pra 30. Pode fazer o que você quiser. Eu fico de 4, faço a posição. Tu também mete a cara. Então bota, bota, bota. Bota na chota, bota, então bota. Pode fazer o que você quiser. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dancinha do viadinho. China. Só um cuzão. Só um cabelão. Só um cuzão. Só um cabelão, toma na pressão, toma de ladrão. Bora, Tabata! Na pressão, ó, que doido hoje! Ladrão, Vou pintar de quatro, tu vem por trás e me bota. Bota, meu. Vou pintar de quatro, tu vem por trás e me bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. A chuva cai lá fora, mas dois aqui dentro. Pegue sujo, selvagem, coisa de momento. Hoje o menor já marcando presença, confirmando presença pra amanhã. Pé de ouro do carrinho. Só os caras doidos jogam a mão e dá de sal. Sal, sal, sal e dá de sal. Sal, sal, sal, jabuti. Sal e dá de sal. Aí pra gente jabuti no pop. Sal, sal e dá de sal. Dança bandida, dança bandida, dança bandida, dança bandida, dança bandida, dança bandida. E eu louco por ela, muito orgulhosa e eu correndo atrás dela. Mas fazer o que se eu gosto dela? Eu quero passar o tempo com ela. E aí, MC Faraó? Tive a vida de putão que eu sempre quis. Eu tô tacando sem pena nessa cadela. Eu gosto muito dela, ela me faz feliz. Então desce com... Jabuti na explosão! Pega a gente também na área, valeu, mano! Rebola pra mim, naquele horário que tu sempre acerta e não é. Gosto muito dela, me deixa maluco. Rebola lentinho, vai. Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho. Passa como na primeira... Meu parceiro Luiz e o Léo, tô aí com a gente também na área, valeu! Taca em mim, taca tabaca em mim. DJ Guga, DJ Ives, já sabe que é hit. Cuidado com a Tati. Avisa ele aí. Avisa. Eu já te falei que ela não é pra você. Se eu te contar, você vai se arrepender. Se eu te contar, você vai se arrepender. Mas eu vou contar porque tu é meu amigo. Tu tá amando sozinho. Tu tá amando sozinho. Cuidado, turma! Quem é o Rony? Que ela Aquela tá te iludindo, tá te enganando, tá te roubando, tá te chifrando. Só você não sabe abrir seu olho, malandro. Que ela tá, que ela tá te iludindo, tá te enganando. Te roubando, tá te chifrando. Só você não sabe abrir seu olho, malandro. Ela vai! Chama! Bicho! Campiseira apaixonada do Guga. Se é mais uma do DJ, já sabe! Simba! Eu ouvi Brasil! Ah, você, o meu coração querer. E aí, Luluzinho, show! Consigo te esquecer. Seu abraço é você que tem. E aí, de menor? É você que tem. Volta, bebê. Sorri pra mim, diz qual é teu som. É o Hot Valley na parada. Pode crer. Daquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê. Volta, neném. Volta, bebê. Volta, neném. Que tu tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Diferente de tá viciada, né? Acostumada a levar capa no banhão do pé. Do pé tomar. E aí, Mutuca, o Jonathan do carrinho tá aí com a gente também na área. Bora, Jonathan, desse jeitinho. E do jeito que nós amarramos, aproveitar o vulco pra sarrar na tua raba. Tá naquele rei. E do jeito que nós amarramos, aproveitar o vulco. E aí, gera, qual é a parada? Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Aproveita o vulco, vulco, vulco, vulco, vulco. Aproveita o vulco, vulco, pra sarrar no nosso rabo. Aproveita o vulco, vulco, vulco, vulco, vulco. Aproveita o vulco, vulco, pra sarrar no nosso rabo. O meu parceiro Luan, ele, o Brenozinho, os irmãos Metralha, time Levis desde cedo aqui com a gente. Valeu, viu, meus parceiros? Tamo junto! É um pouquinho, gente, tamo junto. Eu tô aqui de olho em tu, com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber, será que é hoje que eu fico com você, novinha? Faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu, com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber, será que é hoje, Luluzinho? Hein? Me diz. A delícia da bucarinha só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. A delícia tá no cari, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Dia 25, tem cavalgada de Viseu. E meu parceiro Isaac vai ser pressão, viu? Bora, Tuíra, vai começando, DJ! E aí, Gustavo? Da Hot Vibe com a gente, tamo junto. Sua energia, coisa mais rock de DJ hoje. Surreal, quando é que tá nessa. Olha o Jefferson, lá do Robson. Tá aí com a gente também na área, tamo junto, viu, mano? Ele e companhia do Renanzinho. Vai pra cá, nesse bar eu vou. Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá, tá movimentando. Movimentando. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando. Quero ver. No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Da faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda nessa festa. Eu quero ver você dançar pra mim. Da faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. Todo mundo ama o Cris. Sua graça e sua energia é coisa. Meu parceiro Adriano de Mecânico, tem com a gente também na área. Bora, Adriano! Pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Peraí, filha, faz assim, vai. Bora começar a fazer os periquitinhos dançar agora. Aqui tem a suíte, Ira. Libera desse jeitinho. Vai, DJ! Bora começar no batidão, no batidão. Pode ir embora, porta aberta à vontade, só não vale ligar dizendo que tá com saudade. Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade, só não vale ligar dizendo que tá com saudade. Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade, só não vale ligar dizendo que tá com saudade. Fogo no parquinho, quando ela virou puteiro. Família, fogo no parquinho! Fogo no parquinho, quando ela virou puteiro, então. Fogo no parquinho, quando ela virou puteiro, então. Ela virou puteirão, fogo no parquinho. Quando ela virou puteirão. Na batida, vai, tira. Toma, toma, toma. Na batida, na batida, na batida, na batida. Vai brincando, vai. Libera aí, garoto. Mulher que me deixa na ponta do pé. Ah, normal, ela suga a cabeça do pau. Veja, pulei, o pipi começou a chorar. Disse que com seus lábios a dor iria ficar. Meu parceiro Gordo Mix, tamo junto, hein, junto. Apaixonado com essa mina, o que está me insinuando? Um tempo após de essa menina, me elucida, me amando, e faz sentir calado. Juro assim, o Jefferson, tem que me pagar lanche, tá com a gente também na área, valeu, hein. Transcede a brisa do vento e suas vibrações. Foram um pouco os minutos pra conhecer. A química bateu, a gente ficou. Eu moro na favela, lá zona sul. É aí que o favela. Bora, Selminha! Na batida, na batida, na batida. Bora, Tuíra! Começa a brincar aí, DJ! Ela encostou no bailão. E aí? Trouxe um bolo pra nós dois fumar. É! E eu com aquele lança na mão. Alistei a vítima que vou machucar. Espirro, lança. A chorada vai rolar. Espirro, lança. Quem dá fim de nada. Ei, serpim. Espirro, lança. A chorada vai rolar. Espirro, meu parceiro Cabeção, tá ali com a gente também na área. Bora, Cabeção! É o homem do cenário, vai, garoto! E uma cavala mesmo. Matheus Silva que falou: olha, cê tá falando em mim, o tamanho desse corpo. Eu vou gostar mesmo. Matheus Silva que falou: cê tá falando em mim, o tamanho desse corpo. Se tu quer sentar, fica à vontade. Se não quer, não ocupa espaço. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Se tu quer sentar, fica à vontade. Se não quer, não ocupa espaço. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. É tchau. Tá, entendi. 3 da manhã me chamando. E aí? Sei, fala aí. Só não precisa falar, eu te amo. Quando a gente tava junto, você só vacilava. E agora vem nome também de Pit Stop. A melhor oficina de moto no Aurá é com meu parceiro de mecânico. Deixa de onda. Tamo junto. Para com isso, não vai me enganar. Amava porra nenhuma. Pode falar. Tu só lembrar de mim quando tu quer transar. Amava porra nenhuma. Deixa de onda. Para com isso, não vai me enganar. Amava porra. Amava porra nenhuma. Amava porra nenhuma, só mentirosa. Me chega de gracinha, querendo me enganar. Saudade porra nenhuma, deixa de história. Manda mensagenzinha, querendo me encontrar. Boy. Tá na hora de chamar o cachorro doido pra brincar. Vai começar o show. O Twitter tá chegou. Vai começar o show. O Twitter chegou. O cachorro doido pra brincar. O Twitter chegou. Aqui vai a suíte. O Twitter chegou. E vai começar. Poxa, pressa, não pressa, não pressa, não. Eu falei pressa. Vai começar o show. Vai fogo, fogo, vou na área. Vai DJ. Oi, Tuíra Boy. Vai DJ. Retorna na moral. Prepara tudo, gelo. Vai fogo. Então fogo no parquinho. Então é fogo no parquinho. Então é fogo no parquinho. No parquinho. No parquinho. Psycho Killer. Quer esquecer? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Vai fogo. Toma na batida, toma na batida, toma na batida, toma, toma, toma, toma. No batidão, no batidão, no batidão. Pra cima. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Pra cima. Pra cima, boy! Hey! Pra cima! Oh! Hey! Eu falei pra cima! Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Duvidas não sobrepõe a... Vai que quebra gelo! Vai com a gente também na área, valeu! Que encontramos na cama. E aí? Filha, vou gritar, grita, pancadão. Tu irá que te desejo. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par. Vamos fazer o pancadão da produção do GS. Na agência, bem na área. Bora, pancadão! E vai. dançando, vai dançando. Ele faz o caqueado, ele faz o caqueado, ele faz o caqueado, ele faz o caqueado. Ele é bandido. Olha de menor. Bandido, bandido, bandido. Ele é aí, bandido, Geneto MT. Bandido. Esse é o DJ Paulinho. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Então bota o amigo Rosso da Elite. Pega a gente também, já chama o Rosso, é Rosso. Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo. O peito alongado, cabelinho colorido. Oi, ele quer sair comigo. Daqui a pouquinho tem DJ Alice no Super Pop. Botando muito som aqui também na área, hein? Aqui no Cachorro Doido. No batidão, no caqueado, no batidão. E ele mete, mete, mete, mete, mete. Ele mete, mete, mete, mete, mete. Vai safada, vai safada, vai safada, vai safada. Faz o quadrado na vara, faz o quadrado na vara. Vá, vá, vá, vá, vá, bate aposentado, só. Vá, vá, vá, vá, vá, bate aposentado, só. Tá de lança de balinha, de uísque do copão. Tá de lança de balinha. DJ Índio é brabo, porra. Lá tá cheio de tesão, lá tá cheio de tesão, lá tá cheio de tesão. O índio tá cheio de tesão. Vou com papo sem parar. Cheio de tesão, né? Para, vou com papo sem parar. Vou com papo as beiras. E o movimento que ela vai deixar os amigos taratão. E o movimento que ela vai deixar os amigos taratão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Renato, tô solteiro, de Marijuba, ele o amigo Fausto. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I saw you how I became the prince of a town called Bel-Air. Então, vira a cabeça, bota a tia, esse saco. Bota a cara da tariba, já viu como é que faz. Então, vira a cabeça, esse saco. Um abraço aí pro Rai, lá pra cima, Robert Shelley, a família quebra-gelo. Tô junto. She packed my suitcase and sent me on my way. I begged and pleaded with her day after day. She packed my suitcase and sent me. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. That's how you all became the prince of a town called Bel-Air. Melhor pop, é? Tá com a gente também, a gente também. Tamo junto, hein? Bora da batalha. Engenheiro Rafael, tá aí com a gente também na área, tamo junto, hein? Bora, Duíra! Assim vai! Bora, DJ, começa o caqueado. Bora, DJ, começa o caqueado. Bora, DJ, começa o caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado. Tá na hora, hein? Vai começar o caqueado, começar o caqueado. No caqueado, no caqueado, no caqueado, caqueado. Começar o caqueado, caqueado, no gingado, caqueado, no gingado, gingado, no caqueado. Olha, o showman é isso, já tá na área, hein? Daqui a pouco mudar muito som aqui na Hotwire. Vai DJ Poeira, solta o caqueado. Vai DJ Poeira, solta o caqueado. Agora é a hora, ninguém vai ficar parado. Agora é a hora, ninguém vai ficar parado. Agora é a hora, ninguém vai ficar parado. Sal, sal, sal, sal, sal, sal. MC Faraó! Sal, sal. E aí, cheiroso do distrito? Sal, sal, sal, sou muito mal. O bicho tá pegando, o bicho tá pegando. O bicho tá pegando. Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, tá pegando fogo e o bagulho tá doidão. Tá pegando fogo e o bagulho tá doidão. Bora, índio, contigo agora. Pegando fogo e o bagulho tá doidão. Agora os cara doido faz a cara de mauzão. A cara de mauzão. Bora de menor. Mauzão. Faz aquela cara de mauzão. A cara de mauzão. A cara de mauzão. Toma na batida. Toma na batida. No batidão, no batidão. Vai, DJ. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo. Bora, Jefferson! Agora, você tamo quis... junto, mano, Jefferson! Agora embora, minha moral. Você quis ir embora, agora embora, minha moral. Se tu fosse mil grau, e aí, Léo? Era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Sal, sal, sal, idade sal, sal, idade sal, sal, sal, sal, sal, idade sal, sal, idade sal, bora em jogo, libera esse grave aí agora, sal, sal, sal, sal, sal, equipe G8 de Marituba, tá aí com a gente também na área, valeu, toma na batida, toma na batida, toma na batida, 3, 2, 2, 1, vai DJ, DJ. Fez amor. amor, no peito um vazio ficou. E aí, minha família, fogo no parquinho! Não entendi, te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor, mas não vou chorar. Lutei por nós dois, não vou desistir. Você é meu, você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot vai, né? Super Hot vai. Todo mix! Olha aí, ó. Do lado esquerdo, MC Farol. Do lado direito, de menor dos MC de Marituba. Ui! O Igor, o Elton Inglês tem com a gente também na área. Valeu, valeu! É DJ Melly, um exército. E aí, Fernanda? DJ Mulher. Tamo junto, hein? DJ Betinho Isabelense. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito um vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Olha meu parceiro, balsa! É com a gente também, cara. Valeu, mano! Ela me foi de cavalão, volta por cima e me dá um setar. Não bate, não bate, não bate, não bate. Volta por cima e me dá um setar. Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada que essas putadas que bate. Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada que essas putadas que bate. Para novinha foguenta, para novinha foguenta, para novinha foguenta, para novinha foguenta. Que pima puta, pô, bate louca, descobre o PGT. Vai de ponta que eu tenho 18 e joga bunda no CLT. Vai de ponta que eu tenho 18 e joga bunda no CLT. Que tenta na pica, que tenta na pica, que tenta na pica. DJ Udi é o brabo, porra. Fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode. Vem, vem, vem da pro bandido de tiozinho. Vem, vem, vem da pro bandido de tiozinho. Senta, senta concentrada, que o barco acertada. Senta concentrada, que o barco acertada. Senta, senta concentrada, que o barco acertada. Senta concentrada, que o barco acertada. Ela me foi de cara. Eu vou ser o Renato. Vem que pita solteiro, tem com a gente também na área. Valeu, viu, mano? E aí, Tarcísio, homem do posto. Chama um pouquinho assim, vai! Hoje à noite as estrelas brilham mais. Família Fogo no Parquinho! Elas querem é te ver. Eu uso escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Me apaixonaste sem eu ver. Talvez seja cedo para te dizer que à noite eu oro, peço para Deus toda a coragem que eu preciso pra dizer o quanto eu te amo. Vai chorar aí, Gustavo. Então preste atenção. Eu vim primeira mão. Você promete, bebê? Prometo tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cada beijo. Te amar até tu reclamar. Eu farei de tudo pra ver nesse rosto um sorriso. Verás o nosso casamento. O quanto eu vou me dedicar. No telão de menores empresas de Marituba, tá aí com a gente também na área. Amanda Pitbull e o Lourinho Rex, tá aí com a gente, o Baiano Rex e a sua, a Legabel, tá aí com a gente também. Valeu! Hoje é noite. Fala no Tiamoto, irá desse jeitinho. Aí, só queria beijar. Tamo junto, tamo junto. Louca, vida louca, bebedeiras. Até ontem eu queria morrer solteiro. Olhares e gastar dinheiro. Sem norte nem sul. Só queria viver a vida. Muitas vezes causei feridas. gente! Acelera tudo! Daqui a pouquinho tem DJ Edson no Pop Live aqui na Rádio Rádio! Meu parceiro Gino, tamo junto, mano! Toma na batida, toma na batida, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma na batida, vai! Pega de caralho, pega de caralho, pega, pega, pega, pega, pega de caralho, pega de caralho, pega de caralho, é caqueado! Pega de caralho, toma caqueado, toma, toma caqueado, toma, toma caqueado, toma, toma caqueado. Vai se balançando, vai se balançando, vai se balançando, vai se balançando. O Tuíra tá tocando, o Tuíra tô na área. O Tuíra tá tocando, o Tuíra tá tocando. Não quero ver ninguém de toca, não quero ver ninguém parado. Toma, toma, caqueado, toma, toma, caqueado, toma, toma, caqueado, toma. E aí, Selminha? Toma, toma, tá chegando o aniversário dela, hein? Caqueado com a mordida do animal. Cuidado, Selminha. Cuidado com a mordida do animal. Cuidado com a mordida do animal. Cuidado com a mordida do animal. Ele chega, olha quem chegou. O Rottweiler, olha quem chegou. O Rottweiler, ele tá na chegou. Área. O Rottweiler, olha quem chegou. O Rottweiler, olha quem chegou. O Pastel do Rock Doido com a gente também na área. Olha quem chegou. Tamo junto, mano. O Rottweiler, olha quem chegou. O Rogério, do posto do Rogério com a gente também na área. O Rottweiler, olha quem chegou. O Rottweiler. Quem chegou? O Rottweiler. Olha quem chegou. O Rottweiler. Cachorrão é foda, ele tem moral. Quem fecha com a Rottweiler joga a mão e dá lhe sal. Cachorrão é foda, ele tem moral. Quem fecha com a Rottweiler joga a mão e dá lhe sal. Cachorrão é foda, ele tem moral. E aí, Luluzinho, show! Joga a mão e dá lhe sal. Cachorrão é foda, ele tem moral. Aí, Geneta MT, esse é o DJ Paulinho. Ele vai te morder, ele vai te morder. Ele vai te morder, ele vai te morder. Toma na batida, toma, toma, toma, toma. Partilha, começa a brincar desse jeito, vai. Estou pensando em ti. E aí? Mas você não está aqui. Eu gosto com gravizão. Libera o grave. Me dá mais uma chance, meu amor. Volte pra mim. Faça o que preciso for. Até te peço, por favor. Me diga onde você está, amor. Que eu vou te encontrar. Estou no som da galera onde te conheci. Esperando por você, curtindo o novo príncipe. Você tá aqui na Hot, aqui tá Yasui. Bora, DJ, alivia, vai pra cima, vai brincando, vai brincando. Brinca, brinca, brinca. Você está tão longe, porque você não volta. Meu amor, te peço. E aí, bebê? Meu amor, te peço. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és. Meu amor, tu és. À noite as estrelas iluminam meu quarto. Me sinto tão só, falando com a lua. Meu parceiro Luzinho do telão, ele dá valor para Luzinho. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute and just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Bora, baixinho! Aí, Geneta MT! Esse é o DJ Paulinho. Meu parceiro Ginho, 100% União de Marituba. Tá aí com a gente também na área, bora, Ginho! Dança aí, dança aí, dança aí, dança aí. E dança aí, dança aí. Vai, Renanzinho! Ele faz o caqueado. E aí, Jefferson, caqueado, do Robson. Caqueado, tá aí com a gente. Caqueado. Ele é bandido, ele? Bandido, bandido. Tá aqui. Aqui na Rottweiler. E é o DJ Paulinho. Ele é meu parceiro, Rose, da Elite. Sua esposa de Lene, bora, Rose. Bandido, bandido. Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé. Bota, bota, bota. E bota a bota no seu pé. Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo. O peito alongado, cabelinho colorido. Oi, ele quer sair comigo. Quer sair comigo. O peito na cintura e o cabelinho colorido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido. Um abraço também, o Raia Priscila, o Robert, a LT com a gente também, a família Quebra Gelo. Oh baby, atende, mestre. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Meu baby, me atende. Aí, Geneta MT. claro, após o sinal, deixa seu recado. DJ Tuíra Boy. Tuíra Boy. Tá na hora de chamar o cachorro doido pra brincar. Aí, Tuíra. Faz o jeitinho agora, papai. Vai. É o DJ Gumbi Nego Tchá. Vem pro cabaré, vem bebê, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Dimocinho, o Tripinha tá aí com a gente. Equipe GD8 de Marituba, tá na área. No batidão, Bartira. As badaladas. Tô aí com a gente também nessa área, valeu. Passando Bad Boy. Valeu, Neneco Promoções. Mais uma de sucesso aqui no Tucanos da Orla. E amanhã, segunda-feira, tem a volta Rottweiler aqui, junto com o Tom Máximo da Carroça e o DJ Michel do Sideral, hein? O Lucival de Marituba tá aí com a gente também na área. Valeu, mano. MC Faraó. Tô amoitado com a ninfeta e aqui tá bom demais. Sexo no escurinho e mais tarde tem mais. Isso tá virando um vício. Já tô no round 6 e a chuva cai. E aí, Gordo Mix, você tá mais uma vez. Parceiro Jonathan do Carrinho. Fora, tamo junto, mano. Só que dentro, sexo selvagem, coisa de momento. Só no poque, poque, poque, o Kenny da Grande tem com a gente também na área. Bora, galera, isso é Isabel, valeu, hein? O engenheiro Rafael e o Paulinho da Junta tem com a gente também na área, né? Todo CD. O Jefferson Performático. Vamos de DJ hoje, né? Daquele jeitinho, é. E aqui tá bom demais. Mano, esse é um pacote, não? Escurinho, e mais tarde tem mais. Isso tá virando um vício. Já tô no round 6, a chuva cai. Meu parceiro tá 6, o homem do posto. Tamo junto, hein, a chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Sexo selvagem, coisa de irmão. Olha, Bad, tô misturando tudo aqui, depois não sei que vai dar, viu? Tô dormindo, né? Peraí. Só no paque, paque, paque, empurre, empurre, joga. João Vitor CDs, sucesso nos paredões. Bora, tira desse jeitinho, vai. Tô amando. amoitado, vai me feta. E aqui tá bom demais. Sexo no escurinho e mais tarde tem mais. Isso tá virando um vício. Já tô no round 6, a chuva caindo lá fora e tu senta mais uma vez. Vamos minha saideira de Bujaru, Acácio, Léo e Ronald. Vem com a gente também na área, valeu, hein? Coisa de mano. Aí, Tuíra, faz assim, vai. Seu jeitinho. De mansinho. De mansinho. De mansinho. O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco. Família tocada, saiu na balada. Aí, Jabuti do Pop, comparecer com o Anderson da Penny, rápido. Essa vida é muito louca. Bom aniversário do Isaac. O sininhozinho tá chegando, hein? Piscina do Alfredo. E o Saiteua. Todo mundo convidado de Denis Super. Vai ser loucura dia 5 de setembro, hein? Lembra, hein? Ixi, Amanda na garra. E aí, Vanessona do Tigre Saúde. Saúde. Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. Essa vida é muito louca, yeah. E eu já fui ser bem como é. Salvaram o mandadão que testa a nossa fé. Mas se tiver mandado, volta de é. É o pulso do e aí, Lono Pop, é? Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. Passando na blitz, eles mandam encostar. Fala que sou ganso, mas no carro mais nada. Tô na pista, na infra, é brabão pra me pegar. Passando a mil, eu dou fuga até no rato. Eu sei bem que essas danadas quer me dar. Pode sentar. Eu sei bem que essas danadas quer me dar. E no telão, vem me deter de Marituba no telão. Pode sentar. Essa vida é muito louca, é. E eu já fui ser bem como é. São vários mandadão que testa a nossa fé. Mas se tiver mandado, volta de é. É o pulso do rudo, é parte no pito. Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. O cachorro doido do Pará. A perfeição em sonorização automotiva está aqui. Super Rottweiler. Super Rottweiler. Algo novo, diferente e perfeito. Olha, daqui a pouquinho tem DJ Alisson do Pop. Também tem Fábio F10. Tem Santa Pressão. Fina na Show. Tem muita coisa boa pra rolar ainda. E o rock não tem hora pra pagar, não. Enquanto isso, Tuíra, faz de jeitinho, faz. Faz, DJ. Faz, DJ. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado, porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o que... Quero ouvir vocês cantarem bem alto, viu? Pedaço de amor pra todo lado, tá doendo. Canta bem alto! E ela não tá me atendendo. Jeez! E aí? Atende, bebê! Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Junto, viu, mano? Recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. Eu tava aqui pensando, imaginando o Luluzinho show! Bora, Lulu! Pra te deixar louca, sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar, querendo sua atenção. E aí, Lucas? Você, tudo certinho? O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê?